Serra, Salvador Ilhéu, 080, decolando 7, primeira curva direita, saída Coral, aciona o transponder padrão, 0260, controle 199, decimal 35, ó, Oscar Cabo Serra. Você no transponder, por favor? 0260. 260, vai decolar, tá no pátio 5, vai decolar 17, curva direita, a saída Coral para o 80. Estamos com dois na borda, o Golf Serra, livre acionamento, já pode quando pronto para o táxi no pátio 5. Estamos no pátio 5, vai ser na camada para o táxi. Livre táxi, já pode para ingresso, pistão no 7, o Whisky Fox Trot Lima. Gustavo Lima, bom dia, estação aqui é o livre de voo 2, certo? Whisky Fox Trot Lima, estou autorizado a alinhar e manter. Cabeceira 35, reporte quando pronto. Acionado tanto para o táxi. Oscar, livre táxi, mantém a posição no ponto de espera. Mantém a posição na placa. Golf Serra, mantém a posição, táxi papá, temos um tráfego já alinhando para a decolagem 35. Whisky Fox Trot Lima, livre decolagem, pista 35, vento variável com 029, ajuste no 013. Oscar, o Ferra ali mantém, cabeceira 1-7. Vai deixar pra 1-7. Papa Tango, isso, Fox Trot Lima, decolou de Salvador, 4-7, chama o controle, 119, decimal, 3-5, bom voo. Chamaram o controle, 119, decimal, 3-5, obrigado, Fox Trot Lima. Fox Lima, este é o controle, está em contato o radar. Ciente, Fox Trot Lima. Qual o estimado para pouso em Lençóis, Eco Fox Lima? Ajuste no 0 no 3, mantenha o ponto de espera. Ponto de espera, no 0 no 3. Qual, João? O senhor tem condições de partir para Lençóis e subindo para o nível 100 direto da presente posição? Afirmativo. Ok, autorizado. Gente, vai ficar tudo bem, irmão. Na 17 horas, Papa Serra. Papa Tango Alfa, Golfo Serra, livre decolagem, pistão no 7, vento variável com 1 no nó. O vento está iniciando, Golfo meu Charlie Golf Quebec está autorizado a alinhar e manter cabeceira no 7. Alinhar e manter, no 7, Charlie Golf Quebec. Papa Tango Oscar, Golf Serra, decolou de Sala 250, chama o controle, 109, decimal 35, bom voo. Tá, bom dia, Golf Serra. Controle, contato, Roberto Cedro Coral. A gente mantém a posição, vai dar instruções. Charlie Golf Quebec, livre decolagem, pista no 7, vento variável com 02 nós. Charlie Golf Quebec. Quebec, decola de Salvador ao 54, chama o controle, 109.35. 109.35, bom dia, seu. Bom trabalho, Charlie Golf Quebec. Bom final de semana. Salvador, bom dia, Papá Romeu, Charlie Golf Quebec. Papá Romeu, Charlie Golf Quebec, controle, contato, Roberto. Meu Charlie Golf Quebec, qual é o seu estimado para pouso? Estimado aproximadamente 3 horas e 30 minutos. Ok, 08:55 é a hora certa, mais 3 horas e 30 minutos. Afirmativo. Radial ideal qual é? Contra. Ok, o senhor está em voo visual, tem condições de interceptar essa radial subindo para o nível 220? Afirmativo. Autorizada. 8 alterna 133 decimal 25. 1288 3325, isso pode falar com o Lima. Eco, tá louco? Botão, Eco, teu golpe, serviço, radar terminado, chame Aracaju 203. 203, Eco, tá louco. vigilância. Informe chamado para mar e chamado de pouso. Total 9910, informe chamado para mar e chamado de pouso. para departamento. Vamos lá. Proa 085, mais 5 minutos para proa. Baixa a calção de 840. Charlie Golf Quebec, Salvador. Escuta, Salvador, Charlie Golf Quebec. Está próximo ao limite da terminal. O senhor vai chamar agora o centro de controle de área na frequência de 1288. Caso negativo, 13325, boa viagem. Gol no 689, mais menos 400. Chega agora em Brasília, 1273. Secundário 230. Agora é a 17. Aos 30 nós teremos operação na pista 10 com deslocamento para a cabeceira de 90 metros.